Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 8 de agosto, o projeto de lei 248 de 2011, que estimula o desenvolvimento de ações culturais nas áreas carentes do Estado por meio de incentivo fiscal. A proposta, que será votada em primeira discussão, cria uma cota de investimento em projetos nessas áreas na lei que trata do incentivo fiscal para empresas que investem em cultura no Estado. Ela determina que pelo menos 10% do valor concedido por meio de incentivo deverá ser destinados em eventos realizados em favelas ou locais carentes por morador domiciliado e que tenha o local como tema. O texto é assinado pela deputada Inês Pandeló, do PT, que defende um maior investimento nas áreas carentes do Estado. Nós temos visto que muitas vezes os projetos culturais, as isenções culturais, acabam privilegiando projetos já considerados pela mídia, considerados pela opinião pública. Tem agora no Congresso Nacional, inclusive, uma discussão sobre a Lei Rouanet, que está comprovado que acaba patrocinando somente grandes projetos. E sabemos que nas comunidades mais carentes, nos bairros mais populares, nas cidades do interior, existem muitos projetos, muitos artistas que precisam ter um reforço, um apoio para poder apresentar a sua arte e para a formação de público em geral. Isso é a democracia. Eu considero a cultura como um bem essencial, assim como o feijão e o arroz, sabe? Não é uma coisa supérflua. Então, o objetivo é que haja uma descentralização maior dos apoios, dos recursos financeiros, para que também o interior e mesmo as comunidades mais carentes da capital recebam melhor e maior patrocínio para os artistas locais. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.